tema de hoje, então, é finados. Bem próprio do dia, né? Como é que a gente entende o dia de finados? A gente tem uma cultura que a gente acaba seguindo ano após ano. E não cabe dizer se está certo, se está errado, cada um vai decidir o que deve fazer. Todos nós temos algum parente, algum conhecido que já faleceu. E talvez por esse acontecimento a gente vá ao cemitério como algo, como eu disse, cultural, algo que se aprendeu a fazer por se entender que lá a gente se reencontra. É uma prática que a gente faz. Porque lá nós deixamos o corpo sepultado e lá nós voltamos como que para nos reencontrarmos. O Livro dos Espíritos fala bastante sobre esse dia, esse reencontro, se acontece, se não acontece. São 2, 3 páginas no máximo. É bem interessante a gente ler para comparar com as nossos entendimentos e ver se a gente aceita ou não, né? A questão, eu disse, ela é muito conceitual, porque tem culturas que tratam diferente essa data de finados. Não significa que as nossas atitudes nesse dia, de ir ou não ir, vai diminuir os nossos sentimentos com relação àqueles que desencarnaram. A gente às vezes tem uma culpa se nós não fizermos, se nós não formos lá e cuidarmos do túmulo, não levarmos uma flor, não visitarmos no dia, parece que a gente está desrespeitando a memória de alguém. Então é interessante a gente, nesse processo de vida em que a gente está, a gente refletir, conceituar, porque daqui a um pouco a gente vai estar do outro lado e talvez a gente fique esperando que alguém nos visite. Talvez a gente não receba essa visita. A questão é saber se ela é importante. Eu não quero dizer aqui que tem que ser de tal forma. Eu disse que cada um vai decidir o que é melhor para si. Mas cabe a reflexão. Já foi dito várias vezes que nós somos espíritos encarnados. Somos espíritos encarnados. Nós não somos corpos espiritualizados. Porque a gente se trata como sendo corpos espiritualizados, porque nós damos mais ênfase ao corpo do que ao espírito. Em alguns exemplos que a gente já até usou também, a gente compara o corpo com um casaco. Nós temos o uso desse utensílio para nos proteger, para nos abrigar. E a gente cuida. A gente não é aí descuidar. Mas, quando ele não serve mais, quando ele não tem mais o uso, a gente dá a destinação correta para ele. O corpo é a mesma coisa. De uma forma bem fria, a gente percebe que no momento em que cessa a vida orgânica, o corpo já começa a passar por um processo de destruição. Quer a gente aceite ou não. Até se questiona hoje, se questiona não, algumas pessoas ainda estão bastante divididas entre sepultar ou cremar. Então, até para a gente poder fazer uma escolha, é interessante também a gente poder conhecer os dois processos, o que significa. Se a gente está bastante preso à questão religiosa, de que não pode ou de que deve, enfim, que a gente vá atrás de informação e possa estruturar isso. Mas são escolhas. São escolhas que não vão definir a nossa vida futura. Porque os nossos apegos é que vão definir isso. Se eu sou muito apegado a esse casaco que eu citei, eu não vou dar ele nunca. Eu não vou me desfazer dele, porque é o meu casaco e o meu corpo. Eu vou ficar pensando da mesma forma. mesmo que ele esteja passando por um processo de destruição, eu vou estar preso nele. E eu disse que nós somos espíritos encarnados. Então nós temos que pensar como espírito. Que essa veste, ela vai ser substituída. Que a vida continua numa outra dimensão, de uma outra forma, mais liberta de acordo com a forma como eu penso nisso. Porque nós somos pensamento, o pensamento nos define. Os nossos conceitos e preconceitos, se fala tanto, é isso que me prende, é isso que evita com que muitas vezes eu mude, que eu aceite, que eu me transforme. E isso é necessário. O corpo se transforma ao passar do tempo. Nós pegamos as nossas fotos antigas e olhamos lá e às vezes nem nos reconhecemos, de tanto que nós mudamos fisicamente. Mas nós precisamos mudar nessa questão do conceito para que o espírito ele possa ter mais plenitude dentro desse instrumento. Ele possa fazer mais. Ele não fique preso dentro do que eu acho que eu consigo. Nós temos uma potencialidade muito grande. Uma capacidade muito grande. Nós temos é que acreditar nisso e fazer com que isso se desenvolva. Fazer com que esse dia não seja um dia sofrido, que a gente lembre. A gente lembra, acaba lembrando da morte. Da morte, da dor, da passagem daquela pessoa que a gente lembra. Quando a gente deveria lembrar da vida que ela teve, dos grandes momentos que a gente passou juntos, que foram substanciosos, é o que muitas vezes nos impulsiona a continuar, a insistir na vida, a nossa relação com aqueles que se foram. E não só isso, como forma também de honrá-los, porque se foram os nossos pais que nos abriram as portas dessa encarnação, de que forma que nós vamos continuar a trajetória deles, se não continuando com as nossas situações de vida, o nosso aprimoramento, o nosso desenvolvimento? Não é para desistir, né? Porque alguns se foram antes, eu queria que eles estivessem aqui comigo, não estão. Eu preciso continuar até em memória deles. Então, antes de ser um dia de sofrimento, de tristeza, sim, um dia de celebração, um dia de lembrança positiva dos momentos em que nós estivemos juntos. Relembrar momentos positivos. Talvez a gente consiga fazer com que esse dia seja menos pesado, seja menos como uma obrigação de fazer algumas práticas e mais uma celebração. Porque também nós, e eu citei antes, quando a gente for, a gente vai querer que as pessoas lembrem de coisas positivas nossas, não das coisas negativas. Porque através desse sentimento e desse pensamento, a gente se religa novamente, a gente se junta, a gente se une. E a gente não quer fazer com que isso seja uma união pesada. A gente quer que seja uma celebração. Eu disse, é muito cultural, é muito da nossa sociedade ocidental, italiana, regional. Em outros lugares é diferente. Então, que a gente possa também entender como fazem e pesar. Será que eu posso fazer diferente? Será que eu devo, enquanto encarnado, conversar com as pessoas ao meu redor sobre esse acontecimento inevitável que é a morte, que vem para todo mundo? Como é que eu gostaria, como é que eu entendo, como é que eu sinto? Parece uma coisa tão... Tem gente que diz que falar sobre morte é uma coisa meio trágica, quase. Parece que se atrai falar sobre isso, é uma coisa ruim, negativa. Mas, na verdade, é uma necessidade. Necessidade de falar e de expor o que a gente pensa, o que a gente sente, para que, através dessa conversa, a gente consiga de repente desfazer algumas ideias, alguns conceitos errados, saber o que, que a outra pessoa pensa. É interessante, né? Para, de repente, a gente, quando estiver do outro lado, não ficar com ideias erradas. Porque quando nós partimos, vamos dizer assim, desencarnamos, a gente continua sendo os mesmos, a gente não muda. Então, tudo aquilo que eu sou aqui, eu sou aonde eu estiver. Eu permaneço sendo o mesmo. A morte não nos dá asas, não nos torna anjos, não faz com que a gente se aproxime de Deus. O que faz com que a gente se aproxime de Deus é as nossas obras, as nossas atitudes, o que efetivamente a gente faz. Porque senão é só teoria. A gente tem que ter a prática para botar uma peninha de cada vez, já que os anjos têm asas, né? Uma peninha de cada vez para construir essa asa. Para que talvez um dia, ainda longe, a gente consiga ser espírito mais elevado. E aí sim, trabalhar efetivamente nessa obra de Deus, que é o universo todo. Fica como sugestão, é 2, 3 páginas aqui no Livro dos Espíritos que fala sobre as situações do dia dos finados. O título é Comemoração dos Mortos Funerais. Interessante para a gente entender como é que acontece, né, esse outro lado. O que, que eles esperam, o que acontece.